Batão Juliette, Tango Zulu, autorizado a alinhar e manter para o sinal zero. Bem-vindo, decola da 1-0, autorizado o cruzamento, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama Paulo em 1-2-1, decimal 1. Lima 1-2-8-0, tem uniforme Charlie, com a possibilidade de ser direto destino, tem uniforme Charlie. Eu, Batão Romeu, tem o uniforme Charlie, com o seu direto destino. É presente magnética 319, tem o uniforme Charlie. 375, autorizado a alinhar e manter para o sinal zero. Alinhar e manter na 1-0. Controle 3830 da Sol, seria possível voar para o de Aracaju? É, 3830, vale com a Sol. Só escuta, obrigado. Atango, Juliette, Tango, Juru, Sol, Sol. Juliette, na sua cruzamento do Pátio 1. Tango Zulu, autorizado, Lima, Pátio 1, Taxi, Indy, Taxi Alfa, bora ponto, espera da pista 1-0. Quando pronto, chame torre 1-1-8, decimal 95, o ajuste é 1-0-1-7. Positivo, está autorizado, Bresco, Pátio 1, Indy, Alfa, Lato, 2-4-5-4, o Juliette Tango Zulu. Tango Golf, Mike Alfa, São Salvador. Golf Mike Alpha 5/5. Golf Mike Alpha. Informação em curso hotel, autorizado Serra November, Índia Papá, nível 105. Decola da pista 17, restrito no corredor Axé, 1.000 pés, aguardando a liberação do controle. Transponder 5102, frequência do controle, Salvador 120, décima 8. Direto de China, presente grato, Tango Uniforme Charlie. Golf Mike Alpha, confirme o transponder. Golf Mike Alpha, cotejamento correto, confirme o fático que se encontra e o PB. Controle Salvador, muito bom dia, o 9169 Azul. Azul 9169, essa identificação dessa vez chega da ponta para 4.010, ajuste no 017. 4.017, via monta, obrigado. Salvador, bom dia, Sena 6312, sentido hotel, cruza 200, emitida 150. Sena 6312. Achei a identificação, dessa vez chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 017. Descendo via Mari, 1017, desce até o 050, solicita por gentileza para o Editap. Xenem 3112, aguarde. Gente, aguarde. Whisky Golf Oscar, pronto, cópia. Passar o meu Whisky Golf Oscar. Autorizado, Serra November, Tango Foxtrot, via rota do plano de voo, nível inicial 1-0-0, até por seguro após nível 085, decola da pista 1-7, primeira curva direita, saída coral, transponder 5-1-7-3, frequência do controle Salvador, 1-2-0, décima 8. Whisky Golf Oscar, cotejamento correto? Confirme o pátio para o B. Whisky Golf Oscar para o acionamento, o táxi chame a torre 118-95, boa viagem. Ajustando 017. Tráfico Salvador, bom dia, Azul 2796, tem a informação November para João Pessoa 170. Azul 2796, informação em curso, hotel, aguarde cópia número 2. Paciente, hotel, paciente, o 2796. Solo Azul 2783, pátio 3 para puxa acionamento. Azul 2783, autorizado para o pushback acionamento, reporte para o Paulo Taxi. Autorizado, reportado para o Paulo Taxi, 273. Azul autorizado, reformado para o Paulo Taxi, elemento 100 grau 079. Romeu Serra November Vitor, na escuta do solo. Romeu Serra November Vitor, confirme o horário do plano 12 e 15 Zulu. Serra November Vitor, seu plano vai chegar aos 4:05 devido ao sistema do. Só chega com meia hora de antecedência. Mantenha a escuta agora no papo. Para a torre, o Golf Mike Alfa chamou para ingresso. Cliente autorizado alinhar e manter pistão no 7. Azul 2796, pronto, copy. Afirmo 2796, Azul. Azul 2796, autorizado Serra Bravo Juliette Papá, via Golf 677, nível 170. Saída Conde, decola pista 10, primeira curva, esquerda. Transponder 5164, frequência do controle de Salvador, 120.8. O Azul 2796 está autorizado, João Pessoa, 170, decola 10 na Conde, com curva esquerda. Golf 677, aerovia 5164, transponder do controle 208. Azul 2796, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Depois era 2576, 2796. Confirme a aeronave que chamou o solo. Contato com o radar da colagem, subavista da ala, está no nível 100. Positivo, arma do 100, libera para restrições de altitude. Ela está no Zulu, está no Zulu negativo, mantendo o perfil da saída. Positivo, mantendo o perfil da saída, está no Zulu. November Vito, seu plano vai aparecer somente às 4:05. Se desejar antecipar, entre em contato com a sala IS, assim que seu plano estiver apresentado, seu plano aparecer para nós, pagaremos sua conta. Sola Azul 2783, está pronto para o táxi, PAB 64, alterna Montes Claros, com 2:40. Posição para nível 050. 050 na chegada bom, 3859, obrigado. 18.95, o ajuste 10.17. Afirmo com 1.17, autorizado táxi via parte 3, parte 1, Índia Alfa. Qual espera quando for chamar a torre 2783, grato? É tráfico 2796, poderia fazer a saída com Índia Alfa? Azul 2796. Vou coordenar com o controle de Salvador. Mantenha escuta. 2796. 120, 9169. Controle ao gol, 2199, atingindo 150 na Flor de Mari, bom dia. Informação, hotel. Sou 2199, acendo identificação, via chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 017. Via Mari, até o 060, 1017, standby. Canal 6312, eu tarefa para interceptar com o localizador, curva à direita para o 060, busca para 2000 pés, ajuste no 017, reposta estabilizada. 060, 2000, reposta oral, Canal 6312. Canal 6312, está presente, busca para 4000 pés, ajuste no 017. 4000, ajustado, Canal 6312. 2783, autorizado a alinhar Emans YZ. Ah, linha Emans, vem o 2783. Mandou bom dia, Dan 3604, informação hotel. 304, ação de identificação, dessa via chegada ponte para nível 060, ajuste 1097. 097, ajuste, dessa via chegada ponte ao 060, Dan 3604. 190, agora 2000 pés, não interfere com o outro do colégio. Afonso, vamos dar escuta nosso problema? Coxonete 63, vamos ver. Salvador Approach, Zuma 1, Cicilan Kuwane, Wainanya, Heavy with Hotel, Living Flight Level 180 to 150, Marma Arrival. Maria Arrival. Para 2000 pés, direto Duna, autorizado a final do procedimento Hello 63, report. Corrigindo a janela 6312, mantém 4000 pés. Mantém 4000, mantém a proa 060, boa Duna. Janela 6312, autorizado a Duna, mantém a 4000 pés e forma o tráfego, a suposição de 1 hora, 18 milhas rumo oeste, mantendo 3000 pés. Boa Duna, 4000, a janela 6312. Tudo bom, Duna? Obrigado. Escuta de solo. Afirma 2796. Azul 2796 em coordenação com o controle de Salvador. Foi negado o Conde 1 Alfa. Saída então permanece Conde. Conde, ciente, azul, grato 2796. Pelo Thiago Lima, desce para 1510, reporte visual com campo. Descendo para 1500, reportarei Thiago Lima. Até. Salvador, bom dia, 9169, azul, transfere passando 080 para 4000. Azul 9169, número 2 na aproximação, proximamente para 5000 pés, o QNH 1097. 5017, está mantendo 229. Salvador, 9000 em Lima na rotatória, visual com a cabeceira 1-0. É nóis. Reduzindo, 9169. Gente, vai ter posição aguarda. É. 3-0, pedal de direita, Charlie Lima. Você vai tirar 734, 010, 5108. 5102, Golfo Flag Alpha. Como recebe o Golfo Flag Alpha, senhor? 25, Golfo Mike Alpha. Ah, ok, obrigado. Delta posição de 3 horas e 5 milhas. Desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento Hello 63, posta estabilizado no localizador. 2000 S3, botada estabilizada, Canal 63, 1-2. 3 de Colos, 2 1 chama controle 1 2 0 decimal 8, bom voo. 2 0 8, bom, obrigado, até a volta. 0 1 7 3 mil, 9 1 menor. D2783, contato rápido de decolagem, tudo a ver, foi da Argo para nível 200. Vai, sobe, via subida, sou estão 180 com final azul 2783. 2783, foi para nível 180, final. 180 com final azul 2783. Voo 21199, desce para nível 050, chama o final Salvador na frequência 119, desce uma prima. Ok, para o 050935, voo 219. Romeba, Velho Thiago Lima, chame a torre na frequência 118, desce 95. 1895, Thiago Lima. 2199, prossiga para 4000 pés, que é legal, na 097. 2207 para 2109, número 3 na aproximação. 4000 pés, 210 com 1017, reduzindo, gol 2199. Azul 9169 vai seguir tráfego a sua posição de 11 horas, 8 milhas, rumo oeste, cruzando 2.800 pés. Vai seguindo como número 2, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento aeroexcru, reporte estabilizado no localizador. Gente, 2.000 reportará o 9169, obrigado. Vai deixar em Lima no final de 3.017, mantenha 3.60 pela esquerda e reporte de execução no final no 7. Sim, então está em Lima, reportaria 3 milhas para 3.60 pela esquerda. Esquivo Fios que inicia de imediato, decolagem. Gente, o Esquivo Fios que autorizado de colapso no 7, ventou no 00 graus, 079. A nível 100, acho de 105 meses de Salvador. Negativo, azul 2783. Azul 2783, mantém a perfil da pasta. Acho que agora vai manter sim, uma centena pro sistema, azul 2783. 360 pela esquerda da presente. 360 pela esquerda, Charlie Lima. Vai manter o setor, realizando espera, aguardando o sequenciamento para pista 1-0 no Papa Nome Novembro, Tchale Lima. Tem no site também, senhor, não tem problema não, depois eu vou compacto. Celesta. Direto, Celesta, 2783. Espera. 2080, o Golf Off. Esse Golf Off. 3 no 2 na escuta da Torre Salvador. Na escuta da Torre Salvador, externo visual. Oxenem 63 no 2, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 062 é nóis. Centro pouso, Oxenem 63 no 2. Oxenem 63 no 2, informa o tráfego Papa Alfa 46, setor norte do campo, 1000 pés de altitude, realizando espera, não interfere na sua aproximação. Tráfego também à sua direita, decolou da pista auxiliar, mantendo a linha litoral, não interfere. Gente, graças. Para 4 mil pés, está 3804, desce para nível 050. 050 está 3604. Papa Alfa approach, Lank 1919, our Mari leaving 9000 to fly, leaving fly level 0 9000 to 7070. 1919, descent step level 050. Reduce speed 220 about. To fly level 050 and slow down to 220 knots, Lank 1919. Monser, está bastante travado, se autorizar, eu pouso no 7. Negativo, Papão B9, Betiali Lima, teve um tráfego na sequência, para o 10. É, outro 360 pela esquerda. Eu tenho certeza, senhor, estou com o passageiro aqui dentro. Afirmo Papa Romeo Novembro de Alima, 360 pela esquerda. Para o 100, Juliette Tanuzu. Juliette Tanuzu, autorizado subida para o nível 100. Tanuzu. Sérgio da Serra, 7301154. Sérgio da Serra, 7301154. Deixa para 500 metros, habitações visuais, reporte para a rede do Pitaçu. Pitaçu, 0154. 219, contate o elevador final approach, 119, decimal 35. 119.25 Salvador final approach 119.35 119.35 Salvador Romeu East Golf Yacht, informa o tráfego 3 horas, 3 milhas, batendo 1.500 pés rumo Nordeste, cruzando 1.300 para 500 pés, Alta BR 65. Nós o temos aqui no Chiquinhas, obrigado. Number 3 to push. Number 3 to flight level 050 and QNA 1017, Lanco 119 Heavy. 4359, reduz a velocidade, tráfego P7 passando a duna no momento com 160 de grau de speed. A gente está em redução, está cruzando agora 230 nós. 7. Juliette 03, Nacional 63, 93. Encurta agora, final Piscina 7, é ponto visual com Embraer da Azul, na curta final Piscina 0. Passarei, está ali, mano. Observado. 2199, bom dia, escuta, vai passar o Sterling 220. O 2199, o time entrou no 0 no 7, número 2 na aproximação, quanto na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguarde. Papá, Eco, Papa Serra, autorizado, Serra November, X-Ray, Quebec, e a rota do plano de voo, nível inicial 200, decola da pista 17, primeira curva, direita, saída Momo, transponder 5153, frequência do controle 120, decimal 8, corrigindo, decola da pista 17, primeira curva, esquerda. Aqui Alfa, repita a informação. 1220. Você vai de Alfa, 1220, copiado. 1990. Qual foi? We leave Ita position, 5000, like 1990. Planete 19, descending to 3000 feet. Descending to 3000 feet, like 1990. Implementei 4 milhas para pouso. Com o November Charlie Lima, a partida presente está mantendo a proa do litoral e após retorno, é um absurdo, senhor. Azul 9169, seu solo aos 27, direita 121, decimal 9. 219, 9169. O November Charlie Lima já foi coordenado junto ao controle do Salvador um espaçamento, sequenciamento dos traços que estão no 0 para encaixar seu pouso ao 17. Charlie Lima. Mantém a posição. Confio? 1095, mantém a posição. Mantém a posição, sim. 45, limite de localizer. Aí em 045, Spectrum Inspection, Lanco 1 in 1 in 1. Planet online, descending to 2000 feet, create final ILS for establishing localizer. Yeah, to LS, Roman 10, we'll report establishing localizer, and to 2000 feet, Lanco 1 in 1 in 1. 3859, chame torre, 118, decimal 95. 3859, torre, obrigado, seu bom dia. Na aproximação, altímetro 1017, aguardando a autorização de pouso. 1017 no aguardo, para 3859. E 9169, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 9169. 3604, Rio 207 para 2009. Tá mantendo 210 a mina, pode ser? A mina limpa? Certo, então vai ter a 2109. 3604. November Charlie Lima, curva agora esquerda, 360, reporte na final, curso final, pistão 7. Passarei na curta final do ano 7, como pouso final, Charlie Lima. O 2199, seu solo 29, direita no 21, décima 1. 219, go 219. Lemica 9, complete final, contact Fire, 118, décima 95. Então 3304, curva esquerda para 160. Esquerda 160, até 3304. Final Heavy, estabelecendo para lá, 0110. Lima Alpha Echo 1819, continue approach, altimetry 1017. Continue approach, altimetry heading 1017, on the corner 190 Heavy. Então 3859, somos tráfego para Alfa 46, setor norte do campo, 1000 pés de altitude, não interfere na nossa aproximação, vento 100 graus, 079, autorizado pouso, pistão 0, TAM 3859. Tive pouso 0, monitora notificação, 3859. 3304. 3304, desça para 2000 pés. 2000. Charlie Lima, visual com Airbus da TAM, curto final, pistão 0. Estou visual com Airbus da TAM, passagem travada para 17. Change a Romeo meu novembro, Charlie Lima, autorizado. Base, pistão 7 para esquerdo, vento 100 graus, 07 nós. Autorizado pouso, pistão 7. Novembro, Papa Romeo meu novembro, Charlie Lima. Lima. Negativo, para o meu hotel Juliette Serra. Temos dois tráfegos na aproximação, pistão 0. Primeiro um Bravo 77 Lima e após um Airbus da TAM. Dois tráfegos na sequência no 0. Mantenha espera nesse setor para o meu hotel Juliette Serra. Espera para onde está falando, então 3859, seu solo 32, direito no 21, décima 1 na Taxway Echo. 211, obrigado, boa. Salvador, bom dia, tá 3859, livrou eco. Livrou 59, bom dia, táxi Alfa, reportou, está táxi Juliette para ingresso. Alfa, chamante da Juliette, tá 3859. 2199, observa a nave da Gol no push, assim que a mesma ingressar no 43, prossiga com cautela, Juliette, portão 08. Fiquei observando o nosso Smiles. E mantendo separação com o mesmo carro 08. Agatando aí com o meu Charlie, não ataque o evento formando setor, reporte a 60 milhas de Salvador. Charlie Lima, mantenha a posição, aguarde para continuar o táxi até o bate 3. Aguardando a autorização de tráfego. Aguardando a 3604. Apenas corrigindo, aguardando a autorização de pouso. Para. 2796, confirme novamente o POB e autonomia. 63. 3 horas e 50 e alterna Maceió. Gente, é o 2796, autorizado o táxi via parte 1 e Índia no ponto de espera da 10, chame torre 1118-95, PNH 10017. Parte 1, Índia, segue o Boeing da Gol, azul 2796, ponto de espera 1805. Afirmativa, será o número 2 para o decolagem. 2796. Grande Juliette, 3859. Para o TAC, chegou 095171 a bordo, 2h40, altera no galeão. Luna 095, autorizado. Aguarde um instante para o táxi. Se a gente vai aguardar, aguarda a passagem do táxi? Afirmativo. Plan 3859, prossiga até o portão 04. Juliette 04, plan 3859. Gol 9095 após a passagem do TAM, prossiga no táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera da 10, chame Torre 118-95, QNH 1017. Nessa guarda do TAM, Pátio Uno, Índia e ponto de espera da 10. Quando lá pronto, Torre 18, 95, 1095, levou. Zero pouso, pistão 0, vento 140 graus, 07 nós. Tem repouso, 3304. Lima Alpha 1819. Could you confirm your call sign? Lanco 1819 Heavy. Laco? Lanco. Lima Alpha November Charlie. Roger, I got an idea, Lanco 1819, now contact the ground, cover the ground, 121 decimal 1. 121 decimal 1, so. Comando, eu sou o Júlio Serra, da presente autorizado, cruzamento da final da pista 10, não há tráfego na aproximação a reportar, reporte final do 17 com base pela direita, para o meio hotel Júlio Serra. Autorizado o cruzamento do estudo 10, para reportar... Final da 1-7, corrida de direção de acesso. Torre, gol 1095, voa. 1095, alinha e mantém, tá 1-0. Mantém 1-0, 0-0-5. Vou chamar de alfa, com quem? Quatro salvadores? 085. Papapai, Papacerra, aguarde o pressionamento. Oi, bom dia, 2796, ponto de espera 0. Azul 2796, mantém um ponto de espera. Mantém azul 2796. 10095, autorizado. Decolagem de pista no 0, vento no 40 graus, 09 nós. Entendeu? Estou autorizado a decolagem do gol 1095. Afirmo. Recife 198.8, alterna 133.95. Afirmativo. Prossegue com Recife 1288, alterna 133.25, 273. Gente, o Papa Tango, Oscar Juliette, X-Ray. Golfo Mike Alpha, 54 milhas sudoeste de Salvador, serviço determinado, frequenta o centro Recife para serviço de formação de voo e alerta, 128.8, alterna 133.25. 1819 observe the traffic Papa Alpha 46 on apron 3. Observe the traffic. Oh yeah, we have the traffic inside Lanco 1819. Okay. O November Charlie Lima, confirme se está visual. Se está visual com o balizador já. Nível 360, é possível voar por um, né? 1095, mantém a precisão. Mantém a precisão. Iniciou a operação X-Ray. November Charlie Lima, confirme se já está visual com o balizador. Aguarde o balizador, estamos em contato com a EFRAG. Charlie, informo que nível mínimo do setor é nível 080, descida a critério. Reporte a 40 milhas. Salvador, não acesso do vento normal. Ajuste 1097. Autorizado decolagem, pista 1-0, 1-40, grau 08-9. Autorizado decolagem 0-2-7-9-6. Position 07. Acelera ré, position 07, Lacoa 9-9-3. November Charlie Lima, a sua posição será 06. Observe o Boeing da Lanco, continuando o táxi no Pátio 3, ok? Acionamento a critério do Graeste no táxi. Alinhado, cabeceira 35. Foi informado no táxi que o senhor estava com o passageiro passando mal? O senhor quer apoio de ambulância? Obrigado, até amanhã, com vocês. Pode ingressar na Juliette. Então, 3304, autorizada a ingresso na Juliette, posição 09. Também 09, 3304. Onde para o nível 3? Corda 1970. 3 para nós é muito. 17 tá bom. 170, sobe via, cone azul, 2790. Prossiga, Serra November Vitor. Confirme o horário da notificação. Ainda não possui o plano no sistema, é confirme 1100 ou 1200? 1200. Já aguarde a copa. 53 milhas, Sudeste, Salvador, serviço não é determinado. Chame controle 0 na frequência 120 decimal 1. Controle bom, 095. Poderia voar Eleva da presença ou Arbor? Boa, 095, autorizado Eleva. Obrigado. Oscar Juliette X-Ray, autorizado decolagem, pista 35, vento 110, grau 079. 19, Guarulhos, gente da Hotel. Anguascas Juliette X-Ray, decolou 46, aguarde transferência. Aguardando transferência, Anguascas Juliette X-Ray. 179, terão número 2 para cópia, aguarde. Trace and Série, controle 1208. 1208, controle, Anguascas Juliette X-Ray. Chama para Anguascas Juliette X-Ray, decolado da 35, perfil bom na sua escuta. Retalho Anguascas Juliette X-Ray, contato com o radar decolagem, suba via saída da Mesa para o nível 100. Isso, saída moda para o nível 100. Oscar Juliette X-Ray. Marcos. Agua Pasierra, o destino 0117, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso na pista 17. Reportará no ponto de espera da Sim, de agora no instante para a Papá, Juliette, papá, prossiga. Autorizado para a Oscar, estamos com o Gato Craca. Gente, até a ponta de espera da Oscar, eu já estou no 0 na 7. Papá, Juliette. Está chegada a mão dessa via para nível 050, ajuste no 017. Ela fala com o Romeu Charlie, foi toque para interceptar. Chegada a mão dessa via para nível 050, ajuste no 017. Janela 6311, a identificação desse havia chegada a ponte para 4.000 pés, ajuste no 017. Desce com 10017, desce via chegada a ponte para 4.000 pés, ajuste no 6311. Nível 320, saída da El, Leda Motiva, primeira curva à direita, pista em uso 1-0, acione 5414 e o controle 120.8. 320, Guarulhos, Papazá, saída da pista 1-0, da El, Leda Motiva, 5414, 120.8, controle. Charlie está presente, desce para 3.000 pés. Controle 095, possibilidade de voar Tozop. Alguma possibilidade da gente voar Tozop, por favor? 1095, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 133.95. 288, voo 095. Sierra November Vito, cópia. Papa Romeu, Serra November Vitor, está autorizado Serra November Tango Fox, conforme a rota do plano, nível 300, saída da El Coral, a primeira curva à direita, pista 17, acione 5442 e o controle é 120.8. Papa Romeu Serra, November Vitor, cotejou correto para acionamento e táxi, chame torre 118 decimal 9. Décimo decimal, 68. Divido do acionamento e critério, reparto para o táxi. Tango Eco Romeu Charlie, para acertar com o seu localizador, curva esquerda para 100, reporte estabilizado Eco Romeu Charlie. Curva pela esquerda após a decolagem, pista em uso da pista 17, acione 5135 e o controle 120.8. Confirma o estimado para pouso. Estima aos 1254 na presença. 1254, copiada, pode ser de 10. Controle Salvador, mais bom dia. Eu entro com o Papa Serra. Solo na bomba. Eco Papa Serra, você pode salvar? Momento e táxi em 118.95. Serra, suba via, sai da mão para nível autorizado. Papa Serra, vinha sair da mão para o nível autorizado. Papa Serra, acende para o 5153. Acionado 5153. Esquerda, acione 5434, o controle 120.8, a pista 10. Ok, receita autorizada 370. Conforme a rota Pucaracaju, primeira curva esquerda, declamos a 10. 5434 na escola, 1208, acione 6312. Acione 6312, o nível autorizado 350. Ao 350, graças. 6312. Acione 6312, cotejou correto, chame para puxar acionamento. É boa tarde. Você pode ser necessário abrir como você faz. Eco Papa Serra, tem condições de cumprir o perfil vertical de subida da saída móvel? Afirma. Eco Papa Serra, ciente, contato com a decolagem, suba via saída móvel para o nível 200. Papa Serra, para 200. Ciente, November Charlie Lima, está autorizado o acionamento e táxi até a Taxi Quebec. Tango Eco Romeu Charlie, autorizado subida para nível 100. Autorizado, uma tangente na 100. Serra, no vermelho, será autorizado ingresso, pista 900, rebaixa a linha e pronto. A Juliette foi paciente e mantém o ponto de espera da Romeu. São 31179, agora o site para iniciar o prospecto. Agora com o Romeu Charlie, tem intenção de pouso na pista 10 ou 17? Agora com o Romeu Charlie, ciente, pista 17. 19, vai aguardar um instante para iniciar o pushback, depois uma aeronave em táxi para o táxi 4 aqui, vai passar a sua retaguarda. Ok, aguardamos a autorização. Obrigada. Opa, Romeu Sierra, no VMB, zero autorizado de decolagem, pista 107, vento 130 graus, 109. Pro Gol 2196, autorização, porte seguro no 320. Gol 2196, aguarde, será coordenado o nível 360. É 320, por gentileza. Sim, 320 será recoordenado. Gol 3179, após a passagem do PA 360, a retaguarda está autorizado por estacionar a chamitaxi. Ok, após a passagem da aeronave, se a puxa da aeronave. Passada para a SPATR, como tráfego 2 horas, 1,3 milhas, como sudoeste, cruzando nível 070, descida para 4 mil pés, alfa 320. Serra 900, decolou ao 1200, controle 1200, decimal 8. Gente, novembro mesmo. Gente, o Papa Juliette já faz a coordenada 35, após a colagem curva esquerda, fechou na Momo, mantém o ponto de espera. Juno 70 será o número 2 para a Copa Guarda, saída da Elfa. 6311. Janela 6311, deixa para 2000 pés, ajuste 1097, autorizado IAD, antes pista 10, reposta tapizada. Seguinte, descendo para 2000 pés com 1017, autorizado o PLS S-Ray. Copa autorizado com o M311, está livre da restrição em Temu? Livre com o chibé, restaurante de um ataque 6312. Gol 2196, cópia. A escuta prossiga. Gol 2196, autorizado posto seguro conforme a rota, na Bordulo 44, nível 320. Saída da El Leda, seguro, após a decolagem. curva a primeira curva à direita. Pistinhos 1-0, acione 5436 e o controle 1-20-8. Ok, conforme. 320 da El Ledo seguro, direita curva 5436208. Voo 296. Voo 296, código correto, chame para o puxa essa noite. Chama ali. November Charlie Lima, chame torre 118.95. Eu reduzo para 2109, informe número 2 para pouso. Iniciando a redução, 1160. Bom dia, mantenha Quebec. 1017. Controle de ordem do DTC. Para manter o nível 0 para manter o como é que já vou avisar na rota? Da saída da Eule, da Motiva, após a decolagem, a primeira curva será à direita. Pistinhos 1-0, acione 5432 e o controle 1-20-8. Azul 9170, cotejou correto, chame e puxe acionamento. Novo Salvador 33179, solicita o táxi PUB 19202. Autonomia 3 horas com 5 minutos, alternativa Galhão. Poderia confirmar novamente, PUB? 202 PAX 202. Está autorizado o táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame torre 11895, será o número 2 para a decolagem, vai seguir o Airbus da Avianca, o Kennedy 1017. Táxi a Pátio 1, Índia, segue como número 2, ponto de espera 1895, 73179. Fala, chame 6312 para o táxi com 158 a bordo, alterna Marcelo com 3,50. Oceana 6312, autorizado táxi, ponto de espera da 1-0, via Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95, KNH 1017. 1-0-7, exibe táxi via Índia, ponto de espera 118.95, Oceana 6312. Bom dia. Bom dia. 25.1-2685, Oceana 6312. É com o Papa Sierra, chame o setor 5 na frequência 125.45, até na 126.45. Papa Sierra, Recife 1245, alterna 1285. Não, hoje é 74. Está autorizado a interceptar o 1-1-0? O 1160, autorizado IADF XU, pista 1-0, reposta estabilizada. Reposta estabilizada, 1160, pode prosseguir a 2000? O 1160, desce para 2000, informa o tráfego número 1 para pouso, é 5 milhas. Afirmativo, já autorizado 2000, está bem reduzido o 1160. Chame a 6311, chame a plena frequência 1118.95. 1118.95, chame a 6311. Salvador, boa, bom dia, Janeiro 6311.